da cidade alta, quando amanheceu, avistei o mercado modelo e lembrei de Carmafeu. Lá da cidade alta, quando amanheceu, avistei o mercado modelo e lembrei de Carmafeu. Carmafeu de Oxóssi, homem que muito sabia as histórias, as tradições e os mistérios da Bahia. Solista de berimbau, cantador de capoeira, legendário guardião da cultura brasileira. Lá da cidade alta, quando amanheceu, avistei o mercado modelo e lembrei de Carmafeu. Colares, figas de Guiné, tanta coisa ele vendia na barraca do mercado São Jorge, quem protegia. E o canto de Carmafeu não era um canto qualquer, era um canto mandingueiro com tempero e muito axé. Lá da cidade alta, quando amanheceu, avistei o mercado modelo e lembrei de Carmafeu. Do elevador Lacerda, eu voltei lá no passado, me lembrei de Carmafeu, da barraca do mercado. Lá da cidade alta, quando amanheceu, avistei o mercado modelo, me lembrei de Carmafeu.